Meu batalhão todo chora, meu boi vai morrer. Meu batalhão todo chora, meu boi vai morrer. Hoje aqui nesse mourão, para toda a gente ver. Aqui no pé do mourão, para toda a gente ver. Meu batalhão todo chora, meu boi vai morrer. Meu batalhão todo chora, meu boi vai morrer. Aqui no pé do mourão, para toda a gente ver. Aqui no pé do mourão, para toda a gente ver. Meu coração todo chora, agora eu choro também. Meu batalhão todo chora, aqui eu choro também. Pela morte do meu boi, que eu ensaiei em Orém. Pela morte do meu boi, que eu ensaiei em Orém. Meu batalhão todo chora, meu boi vai morrer. Meu batalhão todo chora, meu boi vai morrer. Aqui no pé do mourão, para toda a gente ver. Aqui no pé do mourão, para toda a gente ver.